السورة فيغو. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. والتين والزيتون. Pelo figo e pela oliva. والطور سينين. E pelo monte Sinai. وهذا البلد الأمين. E por esta cidade segura. Com efeito, criamos o ser humano na mais bela forma. Em seguida, levamo-lo ao mais baixo dos baixos degraus. Exceto os que creem e fazem as boas obras, eles terão prêmio incessante. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Então, o que te leva depois disso a desmentir o dia do juízo? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Não é Alá o mais sábio dos juízes?